Eu morro de vez em quando, recorro de quando em quando. Aqueles que percebem o que a gente vem passando. Heróis que não se calam perante as ameaças que ocorreram no passado e transformaram-se em desgraça. Atos institucionais virão e sem demora, pra como antigamente escurecer a nossa aurora. Embora eu acredite que seremos mais fortes, não será suficiente pra evitar novas mortes em vão. Ministros da guerra por terra, da censura, cassação. Eu vou do livre-arbítrio à liberdade de expressão. O tempo que nos resta, faça a sua parte. Enquanto permaneço com a arte de esculachate, não fugiremos não, daqui não sairemos não. Por nossa terra e nossos direitos nós brigaremos. A luta pelo que nos falta é interminável, e a nossa voz ainda permanece irrevogável. Democracia é o povo exercendo a soberania. Mentira, isso não passa de sonho e fantasia. Olha a sua volta, os valores trocados. Tá tudo escancarado, só nos nomes dos culpados. Não acredite em tudo que você lê. A mídia sempre escolhe o que é relevante dizer. Favores pra pagar, igual cabeças pra fazer. O negócio é sujo mais do que parece ser. Nada corrompe mais que o poder. Gente que eu admirava fez essa frase valer. Como é que pode ser? Pra mim não é normal. A cada esquina uma criança pedindo um real. Cada vez mais gente nas ruas, onde o céu é o teto e a luz é a lua. Verso bonito, mas só no papel. Viver é que é o véu, viver é que é cruel.